lugar pra dançar. Se você quer uma noite agitada, o lugar é aqui. E cai fogo do céu sobre tua cabeça, do céu. Eis que virá tua bênção do céu. É fogo do trono de Deus. Se você quer um lugar pra dançar, se você quer um